Você está ouvindo Groundcast. Começando o programa Groundcast, que vai ser dedicado a um tema polêmico. Nós vamos falar hoje sobre pirataria. Estão aqui comigo, então, eu sou o Fallen Archangel e eu tenho olho de vidro. Aqui é o Father e eu tenho um papagaio. Eu sou o André, o Kamehama e é isso. Oi, eu sou a Ana e tenho problemas na cabeça. Eu sou o Loz e tenho perna de pau. Bom, então é o seguinte, nós vamos comentar sobre um assunto que voltou a ficar mais evidente nesses últimos tempos com a prisão dos donos de um site de compartilhamento de seriados que foram presos sob acusação de pirataria porque estavam ganhando dinheiro supostamente com os downloads. E isso é o tipo de coisa que eu não consigo entender ainda o porquê. A gente vai discutir sobre isso mais tarde, sobre, no caso do Brasil, séries. Então, Father, antes de mais nada, do fundo do seu coração, o que, que você achou desse episódio de prender os donos do site Brasil Séries? Olha, cara, é complicado, né? Eu acho assim, primeiro tem que se entender o que é pirataria no Brasil e o que não é pirataria. A justiça, ela deixa muito aberto isso, não tem uma regra clara, uma lei clara que as pessoas consigam entender. Eu acho muita hipocrisia fechar um site e prender os donos, sendo que existe 1 milhão de sites iguais fazendo a mesma coisa. Então, acho assim, se a lei é para um, ela é para todos, né? Não adianta você punir um meio que na base do terrorismo para assustar os outros. Eu achei uma palhaçada isso aí. Achou falta de sacanagem, né, Fader? Falta de sacanagem. Vou xingar no Twitter até umas horas. Eu concordo com ele. E porque eu acho que ele tá certo. Porque assim, Loz, você que foi uma pessoa, inclusive, compartilhou muitos arquivos, né? O Fader. Eu? Sim. Não sei de nada. Tá se entregando. É que você quer ter ficha limpa na polícia, né? Qual que é o problema mais sério com relação ao que é pirataria? O Father já disse uma coisa que é importante. O que, que é pirataria no Brasil? E eu acho que isso cai num problema muito sério, porque nenhuma parte do mundo define exatamente o que é pirataria. Pirataria, pelo menos eu lembro que há uns 15 anos, pirataria era simplesmente você reproduzir alguma coisa, ganhar um dinheiro com isso, ou ainda vender alguma coisa não oficial, que são os famosos bootlegs. Isso, pelo menos, é pirataria. E hoje a pessoa acha que pirataria é só compartilhar conteúdo. E é esquisito a gente pegar o que é pirataria musical exatamente. Quando você compra um CD, se você quiser, você não vende esse CD pro seu amigo? Você não vai vender? Se você quiser, por exemplo, você, Loss, se você comprar um CD e precisar de uns trocados, você não pode vender esse CD pro seu amigo sem problema nenhum? Não. Você pode. Pode vender o seu CD. Pode. Ninguém vai te prender por vender o seu CD. Agora, se você reproduzir e dar esse CD, você tava sendo pirata. Isso que é, no mínimo, vamos dizer assim, incoerente. A questão é que pirataria é falsificação. Exato. Então, é aí que nós entramos num conceito delicado. Quando a gente fala falsificação, pelo menos no sentido claro da coisa, é quando a gente se apropria de algo que não é nosso, copia aquilo na cara larga e depois vende como se fosse original. Mas ninguém compra CD pirata, ninguém compra jogo pirata achando que é original. Isso é verdade. Sim, é claro. Eu já fiz isso. Olha aí. Isso que eu me Coitada. Se entregou. Ah, então, é que assim, foi no começo que eu gostava do Evanescence, né? Aí eu não sabia muita coisa. E lá na Galeria do Rock, eles vendem agora, né? Começou a vender bastante coisa que é falso, que é feito por outras pessoas, que não é original, mas parece muito, assim, original. É muito bem feito o negócio. Aí depois de muito tempo que eu descobri que o que eu tinha comprado não era original, que era impossível de ser original. Como? Então, que no caso, o que eu comprei foi o Origin do Evanescence, que é um CD que acho que deu só mil vendas de mil cópias, né? Que eles disponibilizaram num show. E acabou, logo que acabou o show, assim, vendeu tudo. Ou seja, quem tem isso é raridade e aparece uma vez ou outra no eBay com mais de $600 pra comprar. Você não ia achar numa galeria do rock por R$30 um CD desse original, né? Porra, você pagou R$30? Então, pessoal, eu fui enganado. Ai, que burro, dá zero pra não, ele. Não, você foi idiota mesmo. O camelô você acha por 5, meu. Igualzinho ainda. Verdade. Isso que você comprou, Kamehameha, é um exemplo de pirataria. Sim, sim. Isso é pirataria de fato. A pessoa falsificou, copiou, vendeu como se fosse original, você pagou caro, pra no fim você ficar totalmente frustrado. É, aqueles casos, assim, como você mesmo falou do bootleg, quando alguém cria alguma coisa e vende, parecendo ser original e tudo mais, isso também seria considerado pirataria? Então, até um tempo atrás, coisa de 15 anos, bootleg era pirata porque não era oficial. A ideia é essa. A pessoa foi lá, gravou o show, depurou o som com N equipamentos, e mesmo assim ainda ficou uma bosta, e depois fez o bootleg. Aquilo era considerado pirataria, mas era uma pirataria que você já tinha consciência de que aquilo não era oficial, que você nunca veria aquilo oficial. Exemplo, todos os CDs do Sisters of Mercy a partir de 93. Excetuando as compilações, são todos bootlegs. São todos piratas, em tese. É, então, que nem, exemplo, voltando na Galeria do Rock. Tem várias coisas, assim, que eles inventam. Tipo, a videografia do Nightwish. Você vasculha a internet inteira, assim, em busca de algo concreto que seja original, mas você não acha. Tipo, falando que isso é algo oficial deles. E nem loja, assim, comum pra comprar. Mas aí você chega lá, eles falam que é original. É, basicamente ele pega as músicas e cria um novo CD falando que é original, mas na verdade não é original. Eu não tenho certeza se é o mesmo caso, mas eu já vi um DVD do Within Temptation, assim. Não sei se existe ou não. Eu já vi CD ao vivo do Within Temptation, sendo que não existe. Tem do Within, tem um que chama, acho que é Destroyed, que é o CD com as músicas B-sides e demos. CD não existe. E tem pra vender original, entre aspas, né? Na... Original é duro, hein? É um original falsificado, vai. Então, a gente ainda não conseguiu entender o que é exatamente a ideia da pirataria. Se nós pegarmos pirataria por falsificação, vamos ser francos. Exceto pelo caso do Kamehameha, não existe mais ninguém que se dê o trabalho de fazer uma cópia decente. Exemplo, quem vai no camelô sabe que está comprando um produto falsificado. Então nem mais falsificado. Inclusive existe um termo quando eu alugava fita na Pro Games. Olha só como que isso é velho. Existia Pro Games perto da minha casa quando eu morava na Vila Maria. Os caras, quando você ia alugar um jogo pirata, os caras não falavam que era pirata, falavam que era alternativo. Verdade. Paralelo. Paralelo, pode crer, paralelo. Pensei que mais ninguém conhecia essa gíria também. Paralelo, eu ouvi muito também. Pra você ver, então o Kamehameha não comprou um CD pirata, ele comprou um CD paralelo. Alternativo, então é alternativo nisso. E aí, nós temos também outros tipos de pirataria. Já que mencionou a Galeria do Rock, Vocês já chegaram a ver os importados de R$30 da galeria? Justamente isso. Já chegou a ver, Lopes? Não, não vi, não. Tem sim. Tem sim. Ou CDs do Slayer a R$15. Você pode ter certeza, qualquer um deles é pirata. Então, tem várias lojas assim lá que já dá pra ficar com um grande pé atrás. Exemplo essa que eu comprei o do Evanescence. Nessa mesma loja, eles estavam vendendo do Delane, aberto, dizendo que tava, que era importado. Eu acho que tava por 20, menos de R$30. E não tava em digipack, que é o modo que eles estão vendendo no mundo inteiro. Aí deu a entender que era falso se você olhasse pela imagem. A imagem da banda, assim, né? Que não tava nítido. Muito nítido, assim, podemos dizer. Mas se tirasse isso, tava tudo certo. Porque como tava aberto, deu pra olhar. Encarte, letra, CD. Tava super bem copiado, sim, né? Nossa, mas ele vem em mídia branca mesmo? É. Uau. Vem. Eu já comprei um CD assim. Qual? É um CD de rap. Sabe, foi na galeria também, foi no subsolo da galeria. Puxa, mas eles estão fazendo paguei isso. Paguei metade do preço, paguei R$25, um CD duplo da época. Ah, mas aí, já vamos delimitar as coisas. Já explicar por que acontece isso na galeria. Na do rap, eu acredito que seja uma coisa parecida. Existe um tipo de pirataria legalizada. Olha que esquisito. Eu descobri isso com um amigo meu, o Valtinhos69, que de vez em quando grava podcast comigo. E ele estava explicando na época que ele era viciado em vinil. E ele ia na galeria comprar essas coisas. Por que você acha, por exemplo, e ele era viciado em Sisters of Mercy, antes de vender todos para comprar um narguile? Então, o que ele estava explicando? Bom, para você ver que esse fumou até a última ponta o CD. O que acontece? Na Rússia, grande mãe Rússia, existe uma meio que um acordo na qual você pode prensar o CD, fazer o encarte e você não paga copyright. Nossa. Nenhum. Caramba. Sério. Tanto que você vai perceber, só tem uma coisa que o CD russo pega. Se você pegar o CD, não sei se o do Loss vai ser esse caso, mas o seu provavelmente vai ser assim. Você vai olhar, a mídia é branca. Só que ela tem camadas. Você vê camadas no disco. É só você pegar e você ver. Se tem camadas, ou se a mídia é levemente arroxeada, levemente dourada, pode ter certeza, é um CD russo. Ele é falso? Não. Ele tem o mesmo tipo de mídia do original, só que é uma falsificação permitida, porque na Rússia essas coisas não chegavam. E quando teve aquela abertura econômica, as gravadoras permitiram que os CDs fossem prensados lá para vender somente lá. Eu cansei de ver CD escrito para vender somente na Rússia, aqui no Brasil. Eu cansei de ver porrada de CD. E você vê, são CDs importados, só que tem a tarifação muito menor, porque eles já são muito mais baratos. Parece-me que seria assim: se você importasse, você como pessoa física, importasse um CD desses, daria você, um CD importado que você paga 60, você pagaria 25, contando frete. Cara, que interessante. Pois é. Eu descobri isso com uma menina que importava CD de J-Rock, assim. Olha isso, mas acabou essa mamata ou ainda tem? Ixi, isso vai continuar até sabe-se lá quando. Porque agora você ampliou ainda mais o conceito disso daí, não é só na Rússia. Se você pegar o que eles chamam de overseas, é assim, é o CD original, só que ele não é feito em fábricas onde normalmente essas bandas têm contrato. Não é feito, por exemplo, na Holanda, na Espanha, não é feito. É feito muitas vezes lá em Singapura, por exemplo. Só que vem com encarte, com tudo, só que custa metade do preço. Então, essas mídias que elas são feitas, né, em Singapura, como você fala, eles vêm em partes. Porque uma vez eu fui comprar um CD e o cara da loja mesmo, ele falou que tava pela metade do preço, porque eles compram por parte, tipo, a capinha, o CD, por parte, e lá mesmo eles montam o CD. E aí... Tem casos assim também, mas não é sempre, isso é pirataria, mas tem sim. Porque não tem como você saber de onde vem, entendeu? E na verdade tem umas manhas pra você ver isso daí, mas isso também é um meio. Então, a quebra de copyright já existia muito antes do MP3, que era pra poder vender essas coisas e popularizar. E aí, nós pegamos, então definimos que temos ideia que pirataria musical seria quando a gente falsifica alguma coisa, como o caso do Kamehameha. E no teu caso, Losso, era falsificação mesmo ou você ainda tem suspeita de que é original? Não era falsificação mesmo, porque não tinha nem encarte, na verdade. O encarte, ele não tinha recheio, sabe? Uma folha. Não, ele tinha a parte da frente e tal, você abria assim, só que ele não tinha páginas. Não tinha nada. Era só a frente e atrás. Poxa, você realmente deu azar, hein, Loss? E era CD de quê? Do Tenglen. Ah, mas isso daí tem pirataria pra caramba, viu? Isso tem muito overseas, tem muito CD russo. Porque é super conhecido. Na época que era hit, isso vendia. Vendia tanto quanto, sei lá, hoje vende um artista pop. Eu lembro ainda que quando eu comprei lá, o carinha da loja falou pra. Se alguém perguntar, falasse que eu paguei 50, que era o preço das outras lojas. Nossa! Porque, né, mas tudo bem. E você fez isso? Perguntou, não. A gente perguntou paguei... aqui agora. Agora eu pergunto, eu 25, quanto você pagou? Metade do preço. Tá vendo? Você foi honesto. Bem. Bom, alguém apareceu, a Aline. Deixa eu ver se ela... Só uma coisa. É, produção nacional não tem nada a ver com isso, né? Olha, boa pergunta. Tem. Tem, eu vou explicar por quê. Teoricamente... Se eu contar isso, você vai ficar muito puto da vida. Alguém aqui pagou mais de R$30 num CD importado? Normalmente é. É. Mas R$30 num CD é importado, é raridade, ou você tem que começar a ficar desconfiado. Não, mas quem aqui já pagou mais do que 30? Eu já paguei. Importado? Eu acredito que já também. Eu acho que eu nem tenho importado. Cite um CD que vocês tenham pago mais do que R$30. Eu vou falar uma verdade extremamente amarga. Quanto? Não foi mais de 30, foi quase 30. 28, 29. Ah. Então tá no preço normal, nacional. Eu paguei 40 em um do Épica duplo. Aquele, o Divine Conspiracy, só que ele é argentino. Ele saiu pela gravadora Icarus, lá na Argentina. Eu paguei R$40. Tá, eu paguei, André. Mais de 40 também no do Delen, o novo. Aline? Oi? Já pagou mais do que 30 num CD? Qual? Vocês vão querer me matar, mas tudo bem. Foi o 11 do Nightwish. Quanto? 40. Era importado? Não, pior ainda. O engraçado é que então, os importados... Netflix que eu tenho, direto da Finlândia e tudo mais, eu paguei 15. Nossa. Aí que entra a grande sacanagem. Esses CDs não são produzidos na Finlândia. Ah, não sei. Boa parte deles são produzidos em Manaus. Nossa. Tipo, se você olhar o CDzinho, vai estar tá Zona Franca de Manaus? Não. Porque só recebe Zona Franca de Manaus o que é produzido na Zona Franca e vem pra cá. O que é produzido lá e vai pra fora, eles não podem colocar esse caramba! Cedo. Ou seja, o que você tá querendo dizer é que eles produziram, foi pra fora e voltou? Caramba! E fica mais barato do que, tipo, produzirem aqui? E vender como... Não, é porque assim... Porque eu vou explicar, aproveitando que o Lost tinha perguntado com relação à produção nacional. Teoricamente, o CD deveria ser produzido lá fora. Claro, boa parte é. O que acontece? Quando você compra um CD, você vai pagar uma série de impostos aqui e ali. E em Manaus não tem imposto nenhum. Por isso que chama Zona Franca. Então o custo de produção é muito baixo. Para você ter uma ideia, meu pai, uma vez quando ele viajava pelo Brasil todo fazendo instalação de sistema de segurança e vigilância, ele foi para a Zona Franca, falou que você encontrava CDs importados a R$ 15. Você comprava diretamente lá, na Zona Franca, e tinha muita coisa. O que você puder imaginar é produzido lá. Inclusive ele conheceu um cara que tinha mais de 100 mil CDs, tudo comprado lá. Então, boa parte dos importados são fabricados, por exemplo, no Brasil, na China, no Paraguai, porque tem loja que fabrica. Vinil importado, muitas vezes os vinis importados são fabricados em locais que custam muito pouco para produzir. E aí entra uma questão sobre pirataria. Meu irmão conhece um cara que trabalhou, acho que 2 anos na Hellion. Ele fazia o serviço de editar as capinhas de CD para poder mandar para a gráfica e imprimir aqui na gráfica no Brasil. Alguém tem ideia de como que é calculado o preço do CD? Olha, não. Faça a mínima. Se não me engano, é a gravação, mas o que mais custa no CD é o encarte. Sim, o encarte é o mais caro para imprimir. Agora, um CD custa para a gravadora, contando os copyrights para o artista, contando o preço que você vai pagar para a gravadora e tudo mais, ele custa R$ 2. É muito barato. Ele custa R$ 2. Você tem ideia? E aí chega na loja, você paga R$ 29. Você paga R$ 29 num CD que para gravadora. Primeiro porque tem alguns problemas implícitos quando a gente diz imposto. Mas tudo bem. Que você vendesse por 15, você teria um puta de um lucro. Tanto que você sabe como que funciona a promoção de CD na galeria? Alguém tem ideia? Vocês têm ideia de como que é aqueles CDs de R$ 15? Eu, por exemplo, paguei 10 no meu do Tito Traz de novo. Lacrado, paguei 10 contos. Nossa. Alguém tem ideia de como que funcionam essas promoções? Explica aí. Talvez eles tragam de Manaus, alguma coisa assim? Não, a promoção é muito mais simples. Você tem o estoque num mês. Quando você vendeu o que você gastou, isso você consegue em 15 dias, pelo ritmo de coisa que vende na galeria, você consegue vender se der 10 conto, porque você já está tendo lucro em cima daqueles 10 conto. Que é o que você realmente poderia vender, porque olha... É claro, você tem sacanagem por parte de loja. A Hellion devia ser a loja mais barata da galeria. E a Hellion é diehard, porque são gravadores, são selos. Mas são as lojas mais caras. E eles não têm custo de intermediário. O CD chega para eles, eles poderiam vender, por exemplo. Pra... Hellion se custou 2 para fazer o CD, por exemplo, do... Parece que foi o do Grave Digger. Custou 2 conto para eles fazerem. Estão vendendo por 28. Nossa. O do Megadeth custou R$ 3,50, porque o encarte é grosso. Eles vendiam a 30. Então, aí eu pergunto, o pessoal acha que as pessoas não vão piratear? Porque eu tenho um preço. Isso porque esse tipo de. Esses valores não são divulgados. Mas você pergunta para qualquer um que trabalha em gravadora, eu tô falando de discos que tem prensagem de até 3 mil cópias. Imagina artistas que tem prensagem de 20, 30 mil cópias. Cai mais, né? Então vai ter CD de 50 centavos. Não, é exato. A capinha, a mídia, aliás, a mídia. Só a mídia. Tem um documentário Discovery que mostra isso. Uma mídia custa 15 centavos de dólar para a gravadora. Mídia de CD. E acho que até agora até menos do que isso. Então... Pirataria musical, no fim, acaba sendo algo natural, porque você tem tecnologia e não tem como brecar isso. É bobagem das gravadoras querer brecar isso. Segundo, você tem um preço que já não está agradando as pessoas. E eu não estou falando, e aqui é um dado até meio amedrontador. Quem você acha que consome mais pirataria? Quem tem dinheiro ou quem não tem? Eu acho que é quem tem, porque quem não tem não consome nada, cara. Os outros? Sei lá, pela lógica, quem não tem. Eu acho que os dois consomem pirataria, os dois. Eu conheço gente que tem dinheiro pra comprar, mesmo assim eles baixam. Vira uma coisa normal. Sim, é a mesma coisa. Aline? Muito baixo. Aline, volta pro Brasil. É que o som não tá chegando. Acho que você tem que aumentar no Skype. Tá melhor? Porque dá pra escutar até o pessoal digitando aqui. E na outra semana eu tava mais alto. Normal aquele dia. Só hoje que tá com mais estática. Lá, lá, lá, lá. E agora? Ah, melhorou. Agora dá pra ouvir. Fala, Aline. Falei que acho que quem tem dinheiro que consome mais. Acho que quem não tem... mais viável baixar pela internet, porque todo mundo hoje em dia tem internet mesmo. Então, se você for pegar pelos dados de quem, pirata, quem negocia mais o artigo pirata, é ainda a pessoa que detém algum poder econômico e teria condições de comprar um original. É só para vocês pegarem, por exemplo, na galeria do rock. Quem compra CD é justamente a pessoa que não tem acesso a internet, muitas vezes, ou não tem uma internet tão rápida como a da maioria, embora nós tenhamos 27% da população no Brasil com internet, quase toda ela concentrada em São Paulo, ainda assim tem muita gente que não tem internet. Segundo, o CD pirata, ele é feio pra caramba e não é durável. Quem aqui já teve um CD pirata por mais de 5 anos? Eu tenho uns, mas não sei se funciona ainda. Bem, eu nunca tive CD pirata. Também não. Tá vendo? Magnata. Eu não sou Magnata! Vai chorar, meu. Magnata é outra coisa, gente. É isso, é que eu acho que compensa mais um CDzinho com o encarte todo bonitinho do que você ficar, ter que comprar, sei lá, 3 vezes. 6, 7, 8 vezes o mesmo CD, porque fica estragando. Então, e é aí que entra a parte do que eu falo de quem tem dinheiro. Tanto que na galeria, eu até lembro quando eu era mais novo, puxa, eu juntava dinheiro, às vezes 25 reais. Faz tempo, muito tempo, juntava 25 reais. Da época que eu era VASP, na minha época de VASP, eu acabava juntando... e pra ficar escutando aquilo quase que a semana toda. Hoje eu não tenho nem tempo pra fazer isso. Pra você ter uma ideia, eu comprei o meu do Theater of Tragedy, eu não escutei. Nossa. Eu tenho CD aqui que ainda não escutei também. Eu ganhei da Snow o Sim Pecado do Moonspell, que aliás deve ter sido caro pra Bupo, que só tem importado, e ia ser importado da Argentina. Pra você ver que até lá eles têm CDs... de uma forma mais rápida, é aqui demora pra cacete. Poxa, é algo que eu fico muitas vezes decepcionado. Porque eu não tenho mais, ainda mais porque eu já não tenho mais aparelho de som como eu tinha antes. Quando eu tinha aparelho de som, eu ainda escutava, porque pra mim era prático. E não é prático colocar o disco no micro e ficar escutando. Pra fazer isso, eu pego meu iPod e vou escutar no ônibus, que eu fiz hoje. O que é distribuição de conteúdo? Não faço ideia. Eu acho que é assim, distribuir um conteúdo é você fazer ele chegar a alguém de qualquer forma. Então se eu mandar você tomar no cu, eu tô distribuindo. Não. De certa forma, sim, eu acho. Esse seu conteúdo. Um péssimo conteúdo. Não é uns agradáveis, mãe? Já é péssimo, Fábio. Ele já tá tão gasto assim. Porra. Não, mas eu acho que em termos de música e O vídeo, eu acho que é distribuir conteúdo, é você fazer ele chegar até alguém, independente da forma como você está fazendo isso. Pode ser por uma mídia, um CD, pode ser através de download, isso é distribuir conteúdo. Distribuição de conteúdo é alguma forma de compartilhamento, como o Fader disse? Não importa qual seja a forma, é você distribuir? Você usou a palavra-chave, compartilhamento. O conteúdo não é só eu fazer chegar a informação a outra pessoa, porque as pessoas não consideram que a televisão é um compartilhamento de conteúdo, porque não é. É uma forma de conteúdo na qual eu posso compartilhar, dividir com outras pessoas. Se você, eu pego um vídeo e eu passo para outra pessoa, e essa outra pessoa passa para outras pessoas, eu estou distribuindo conteúdo. Só que aí entra num problema. Vamos entrar agora naquela coisa de bem material. Todo mundo aqui... Vamos pegar, por exemplo, você, Loss. Se você comprar, por exemplo, uma jaqueta, e você quiser dar essa jaqueta para alguém, sim, você não pode? Se você quiser vender essa jaqueta, sim, você não pode? Se você quer usar essa jaqueta, sim, você também não pode? Então por que com um CD que você pagou, você comprou e é teu, você não pode fazer a mesma coisa? Porque aí, no caso, fazer isso com o meu CD pode, mas uma cópia não, né? Mas não é, sim, seu? Sim, é meu. Você não pagou por, sim, ele? Eu paguei, inclusive, pela produção da cópia, né? Exato, você pagou pela produção da cópia. Ela é teu. Você pode fazer o que você bem entender. Então por que você não pode compartilhar aquilo? Sei lá, eu. Acho que talvez eles. O argumento deles seria que. Isso tem, tipo, como é que fala? Uma patente, não sei como é que poderia falar. Tem um direito, é isso que você tá dando, no caso do CD. Aí você não poderia dar, vender, qualquer coisa, sem perguntar pra quem fez aquilo. Acho que é isso. Mas aí não funciona com a jaqueta, né? Porque ninguém pergunta pro cara que vendeu, pro cara que fez a jaqueta, ah, eu posso vender a jaqueta? Ninguém pergunta. Simplesmente vende. Agora, não, mas é nesse CD diferente. É um mundo meio paralelo, porque assim, o CD, você sabe quem fez. É a mesma coisa, um negócio de música funciona muito igual com coisas de design. Se você, eu sou a Aline, faço uma ilustração e alguém usa indevidamente, é uma coisa minha. Então eu posso correr atrás disso e posso falar assim, você está usando, e há todo aquele direito de uso de imagem indevida, essas coisas. Já isso vai, eu acho que vai de casa também. Mas aí você tá pegando da parte de jaquetas. Lógico que você sabe quem fez aquela jaqueta. Compra uma jaqueta, por exemplo, da Calvin Klein, que eles fazem. Você sabe quem que fez. Mas a questão é a seguinte, essa jaqueta você pode pegar a sua jaqueta e vender. Você não pode fabricar uma igual, por exemplo. Exato. Então, eu acho que a questão é a cópia. Se você compra um CD e você tira uma cópia, você pagou pela sua cópia. Você não pagou pela cópia que você vai fazer. Então, as cópias que você vai fazer é pirata. Porque não é legal. Você não pagou pelas outras cópias, entendeu? Você só pagou uma cópia. Mas aí entra na maior crise do sistema de copyright, que, na verdade, ele é do século XIX, a ideia do copyright, que surgiu com aquela coisa da necessidade que a Revolução Industrial teve de você dizer que aquela obra era sua. Até o século XVIII não existia copyright. E ninguém se importava com isso. A ideia até o século XVIII era que as pessoas tivessem contato com a obra de arte. Então você vai ver muita obra apócrifa. Por que você tem N peças que são atribuídas a Shakespeare? Porque você tem pinturas que são atribuídas a tal pessoa, porque não era importante quem fez, mas a obra em si, porque ela tinha algo a dizer. Com o 19, a obra precisava vender, e o copyright não é só por questão de uso indevido. O copyright serviu para o autor, para ele poder ganhar alguma coisa se ele quisesse com essa obra, que é o que a distribuição de conteúdo vai totalmente contra. A ideia não é mais eu deixar um conteúdo único, exclusivo, e ninguém ter acesso a ele. Porque a partir do momento que eu restrinjo o acesso, eu não posso mais distribuir. E entra num quesito que eu considero mais terrível do copyright. Eu sou a favor do copyright em vários aspectos, mas não desse. O limite. porque todo mundo quando compra o CD tá dizendo que você não pode fazer a radiodifusão daquele CD, porque isso seria crime. Mas por que que essa música ela vai tocar nas rádios e eu ainda como artista tenho que pagar para poder, para alguém poder infringir um direito de copyright? É, isso é ridículo, cara. Como assim pagar? Porque o artista paga pra ter sua música na rádio. Sim, mas é uma divulgação que ele vai pagar caro pra cacete. E gozado que a pessoa pode gravar da rádio e não tem problema nenhum, né? Nunca teve. Pois é, e não é considerado pirataria. E aí? É, realmente. E aí, cadê a parte de que eu não posso reproduzir? Você não está dizendo que eu não posso fazer radiodifusão do CD. Mas eu pago se eu quero que essa música seja divulgada numa rádio. É um paradoxo interessante, né? A gente chegou nesse ponto aí. Não só um paradoxo. Vocês vão perceber, é aí que a própria ideia de lei de copyright se torna algo insustentável. Pelo menos da maneira como é concebida até hoje. E aí, alguém tem alguma coisa a dizer com relação a isso? Então, eu cheguei na conclusão de que se você pegar alguma coisa e copiar e começar a distribuir, compartilhar, em outras palavras, é pirataria. Só que se essa pessoa não distribuiu, outras pessoas não vão conseguir distribuir. Então ele fecha o acesso. Seria isso uma forma de impedir que a pirataria aumente, que as pessoas comecem a compartilhar as coisas indevidamente? Que não haja mais compartilhamento sem que a pessoa pague pela cópia. E é aí que entra o grande problema que as pessoas confundem quando a gente fala de distribuição de conteúdo. A gente fala de distribuição de conteúdo, que é algo que eu sou super a favor, só que não totalmente da forma como as coisas acontecem aqui no Brasil. E acontece de uma forma assim, a gente vai discutir isso depois. Mas pensem numa coisa. Se hoje nós temos um conteúdo que ele pode ser distribuído e de fato ele chega às pessoas sem que precise pagar, o que faz, por exemplo, que a distribuição do conteúdo seja algo ruim, sendo que o objetivo principal de qualquer artista seria... Aí vamos tirar a ideia do plágio. Não estamos nem levando a cópia para a ideia do plágio, porque o plágio já é não tem nada a ver com o assunto que nós estamos pegando aqui. Mas se nós pegamos a distribuição de conteúdo como algo ruim, porque tira dinheiro de alguém, por que que o artista tem que lutar tanto para impedir o acesso à música dele, sendo que esse acesso pode gerar frutos? Aí é que tá. É o artista que faz isso ou é a gravadora? Vou dar um exemplo com o Dire of Dreams. É o artista. Nossa. E qual a vantagem se... Quanto mais gente ouve, mais divulgação tem. E é aí que entra o problema do Dire of Dreams. É uma história que eu vou contar. Assim, eu nunca contei no Music Ground. É a primeira vez que vocês vão estar ouvindo. Eu sei por pesquisa isso. O Dire of Dreams é da Ascension Records. O Father já deve ter recebido e-mail deles. Olha, até inclusive. O momento não, mas... Estamos abertos aí. Então. Ascension Records é a gravadora do Andrew Hates, que é o vocalista e músico principal do Dire of Dreams. Ah, ele é o dono da gravadora, que lança os próprios CDs. Sim, e junto com ele, o Assembly 23, o Sarah Knox, alguns CDs do HSTVL, quase todos os CDs que você coloca em uma semana cai, que são da Ascension Records, caem por causa da perseguição que o Andrew Hates faz, porque ele ganha muito dinheiro com isso. Porque ele é o dono, né? Porque ele é o dono, ele é o manda-chuva. E ele cobra caro, etc e tal. Os CDs do Dire of Dreams no Brasil custam R$60. Interessante. Eu paguei 98 no meu DVD do Nine in Numbers. Cara. E pra produzir isso é bem pouco que eles gastam, né? Lá fora custa $25. Olha, quase uma Microsoft da vida. Não, e a Ascension Records, junto com o selo Project, são os selos alternativos que mais caçam piratas, mais caçam distribuição de conteúdo. Então, eu penso que o compartilhamento de conteúdo, ele só traz problemas a partir do momento que ele atrapalha o artista. Só que aí, o artista, como a gente tem que pensar numa coisa, o artista mal ganha pelas músicas que a gravadora produz. Eu postei no Music Ground um texto do como funciona o contrato de gravação. Vocês chegaram a ler? Eu não li ainda, não. Eu nem vi. Viu? Nem tava sabendo. Eu também não vi. Alguém leu? Mas caralho, ninguém lê porra nenhuma. Passou aonde isso? No Music Ground. Olha, eu postei no utilidade, não falando de música. Inclusive, eu vou caçar o link e na postagem eu vou colocar. Colocar, não seja por isso, vou então, funciona o contrato de gravação. Vou resumir a tragédia. Bem, imagina que um artista ele tira em média 15% do valor do CD. Parece, poxa, quanto que custa um CD em média? R$30. Uma média de uns R$30. Pô, R$3 para vender uma cópia e o resto da gravadora. Tá ótimo, sim, não tá? Mas eu acredito que não seja em cima desse valor. Exato. É em cima do valor que o lojista paga. E o lojista que vende a 30 pagou no máximo 15 naquele CD. Ou seja, o artista ganhou 1,5. Verdade. Ainda 1,5 dá. E daí é um valor razoável. Você pega 100 cópias. Você já ganhou R$15. Você pega 1.000, já ganhou 150. Nossa. É um valor razoável. Sei não. Vai. Sei não. Aí entra a maior sacanagem de todas. É aquelas que depois, aquela que depois que eu falar, vocês que dão certeza vão mandar a gravadora pra puta que eu pariu 10 vezes. O artista desse dinheiro, ele paga a gravação. Eu sabia disso porque eu era amigo da Sabrina San. Né, e ela teve o CD dela, o primeiro CD lançado pela Hellion aqui no Brasil. E ela me falou mesmo que era uma sacanagem, assim, essa coisa de pagamento por CD. Não, a gravadora pega 85% do valor do disco e dos seus 15% você ainda tem que pagar a gravação. Sendo que o que ela fez foi só produzir, né? Não, tudo bem, teve um gasto do cacete. Tá, mas sem uma banda, sem voz, não tem nada também. Exato. Não, e é aí que entra a ideia do compartilhamento. O artista já sabe que ele vai ter que pagar pra gravar. Sabe, o moeda de um CD custa R$3.000 pra produzir um CD. Sabe o CD do Levari? Já deve ter visto a banda, não deve? Banda de Gothic Metal de Minas Gerais? Eu não. Também não. Tem no Music Ground, alguém postou o CD da Levari. Eu ganhei o meu. Eu ganhei. Por conta da força que a gente deu pra banda na comunidade de Gothic Metal, eu tenho a minha cópia. Tinha que ter pedido autografado, esqueci. Então, eles pagaram R$3.000 pra produzir 1.000 cópias do CD. Quanto? Divide isso daí, 3.000. Pra 1.000 cópias. Agora você cópias. Pega essas 1.000 cópias ganhando 1,50 em cima. Pois é, aí a banda pagou os 3.000 e eles vendem o CD a R$15. Contando já o frete. Então vai ter um belo de um prejuízo. Vai ter um belo de um lucro. Você tem ideia de que se você fizer isso por R$15, 1.000 cópias, você já ganhou 15 mil. Isso é gravadora. Mas não foi pro gravador, independente. Ah, eles pagaram compensa. Do próprio bolso. Aí vale a pena. Eu acredito que o Holiness tenha pago o triplo disso porque ele foi produzido pelo cara do Hangar e foi mixado no mesmo estúdio do Halloween. Pago do bolso deles. E aí, você imagina que vendendo a R$15, você tem com lucro. Com certeza, nesse caso sim. Cara, 15 mil, você paga a gravação, você pagaria a banda... E ainda sobraria dinheiro pra você ter lucro. Então quer dizer, a gravadora só ganha. Com certeza. Então a gravadora te dá 15% e daqueles outros 85%, eles não descontam o preço da gravação. É só lucro. É só lucro. É só lucro. Ou seja, a gravadora realmente é um bando de filhos da puta. Por isso que eles caem matando, né? Em compartilhamento. Claro, porque estão perdendo. Eles são tão pobrinhos, né? Afinal de contas, você não ficou com dó de gravadora? São tão pobrinhos, são tão mendigando, sabe? Uma que assim, eu acho que o Fallen pode confirmar, na verdade, o artista ele ganha com shows, né? Mais com shows do que com a venda de CDs. E aí vai entrar o lado bom do compartilhamento. Lado bom não, lado excelente do compartilhamento, que ninguém ouve falar, exceto o pessoal mais underground do underground. Exemplo. E eu acredito que tanto o André quanto a Ana deve conhecer isso tão bem quanto eu. Todo mundo aqui já deve ter percebido como que J-Rock cresceu de uns 5 anos pra cá. Muito. É, principalmente por causa que divulgou bem os animes no Brasil. Foi os animes mas você... J-Rock ficou mais divulgado, né, no Brasil. Mas aí vou falar de uma coisa que pouquíssima gente conhece. A França, por exemplo, tem uma cena de rock independente da cena de anime. Não, eu tô falando do anime como uma forma de divulgação, não Sim. uma forma de que eles... J-Rock sempre tem que andar com anime. Não, aqui no Brasil ainda tem isso. Aqui no Brasil tem, mas tô falando lá fora. Sabe o Jiren Grey? Jiren Grey só teve CD lançado nos Estados Unidos 2 anos depois da turnê. Olha. O Despise Ray fez turnê na Europa sem ter um CD lançado. Ué? Caramba! É verdade, né? O Jiren Grey veio ano passado pra cá e até onde eu sei eles não têm CD aqui. Exato! E como é que eles fazem uma turnê se as pessoas não conhecem a música? Aí é que tá, elas conhecem por causa do compartilhamento. MP3. Porque existe uma coisa chamada MP3 e existe uma coisa chamada programas de compartilhamento. Então, essas bandas fizeram muito show. O Blood, que é um grupo de rock industrial lá do Japão, os caras fizeram uma turnê europeia inteira sem ter um CD lançado na Europa. E aí eu digo, artista perde com compartilhamento? Não. Muito pelo contrário. E aí, uma curiosidade. Sabe quanto que o Blood cobra pra tocar? Eu falo, vocês vão dar risada. Aliás, meu irmão tem contato também com essas partes de valores de cachê. Você vai perceber como que o compartilhamento nunca vai foder artista underground. Ferra artista que nem Madonna, que vende 1 milhão de cópias a 15%. Já ferra. Agora, sabe quanto que o Blood cobra? E é a única banda do japonesa que eu vejo que cobra um preço justo. Tem a menor Chuta ideia. O valor. 50, Alguém vai? Tem ideia? 30. $2,000. Pra um show? Caramba. Um show. O ingresso? $2,000. Não, o cachê. Esse é o cachê da banda. Muito barato. Nossa. Caraca. Eu comecei a achar que era o ingresso. Nossa, que exorbitante. $2,000. Sabe quanto que cobrou o Kageyama pra tocar no Brasil a primeira vez? Não tenho a mínima, mano. Alguém tem uma ideia? Menos ou mais? Bem mais. Acho que é bem mais que 2 mil. Fala. 50 mil. 70 Uau. Mil reais. Puta que pariu. Ele. Caramba. Quem? E ele e o Kageyama não tem um CD lançado no Brasil. Mas é o hit, né? Mas por que que ele é o hit? Compartilhamento. Olha, é bem interessante isso, né? Com tudo que foi falado até agora, eu consigo imaginar um futuro assim bem diferente, sabe? Talvez o CD mesmo como mídia impressa esteja com os dias contados. Talvez a gente chegue num futuro aí que seja o artista, ele vive da sua música, mas através de shows e talvez acabe com o copyright de música de vez, assim. Quanto mais gente ouvir pra ele, vai ser mais interessante, que vai encher mais no show. Como que funcionam as leis de copyright? A Aline já deu um exemplo de como funciona a ideia do uso indevido de imagem. É uma lei. Que aliás é muito bem regulamentada, diga-se de passagem. Mas alguém entende como que funciona copyright em termos de artista? Funciona também para programa de computador, não muda muita coisa não, viu, Fader? Alguém tem ideia? Por que que você... Aí eu vou explicar, pelo menos até onde eu saiba, por que que você não pode... Então eu sei, porque se tiver a ver com computador, é, pelo menos no caso da informática, funciona assim. Quando você compra, por exemplo, um CD do Windows, você está comprando apenas a licença para utilizar ele. Exatamente. Você está pagando uma licença para uso, você não pode reproduzir. Não... Se você tiver dois computadores em casa, você tem que comprar duas licenças diferentes. Por isso que é uma bosta mesmo. Exato. Exatamente, viva Linux, apesar de estar com Windows aqui. Aline, tem alguma ideia de por que que você não pode, pela lei de copyright, pegar um CD, reproduzir e dar para um amigo? Eu até sabia, mas eu dormi na aula de legislação. Você é um exemplo de aluna, né, Aline? Pô, era a aula mais chata da faculdade, dormia, ué. Eu sabia, mãe. Que bonitinha a desculpa da Aline, meu amor. Então, é parecido com o que o Fader disse, só que eu tenho que só dar uma explicação um pouquinho mais abrangente. Porque assim, na verdade, a informática também funciona assim. Não é que você paga pelo direito de uso. Quando você adquire um disco de um artista, na verdade, você está adquirindo o direito de guardar para si uma cópia registrada do trabalho dele. Porque, na verdade, você não está pagando, teoricamente, o CD, a cópia física. Você está pagando pelo trabalho daquele artista. Só que isso não funciona na prática para música. Para livro funciona. Para música, não. Tanto que um autor, quando você vende um livro de um autor a R$19, o autor está ganhando dele em cima dos R$19. Se você vender a R$35, ele está ganhando em cima dos R$35. Não é que nem para CD. Então já começa a sacanagem por aí, sacanagem sem vaselina. Então o artista já toma no rabo aí. Então já começa com esse primeiro problema. Segundo, o artista já começa devendo. Todo mundo aqui conhece a Toni Braxton? Sim. Eu sim. Sim, claro. Ah, eu? Lógico, conhece alguma? Realmente. Então, quanto tempo ela ficou parada? Alguém tem ideia? 20 anos. Parou a carreira dela em 97 e só retomou acho que em 2008. É. Eu não lembro exatamente os dados, mas é alguma coisa mais ou menos assim. Sabe por quê? Dívida com gravadora. Nossa. Ela estava devendo para a gravadora. Caraca. E sabe por que ela devia para a gravadora? Não. Por causa da produção de disco. Olha isso. Porque mesmo quando o artista faz show, quando ele tem gravadora, ele acaba tendo que pagar. Ainda até completar o tanto que, tanto que custou a gravação. E se a gravação custou, por exemplo, $1 milhão, você pode ter certeza, o artista está pagando com os shows. Aí, Aline, quanto que custou para o Tumult produzir o Once do Nightwish? Parece que foi $1 milhão, não foi? Eu não sei, eu não pesquisei, mas não foi o valor para eu ter que pagar R$40 no CD. Então, porque parece que eu vi que até pra contratar orquestra, mas foi $1 milhão. Foi caro pra cacete pra produzir. Os shows estavam cobrindo o preço desse CD também. Porque $1 milhão da produção tá saindo do lucro do CD do artista e tá saindo do... Nossa. Do show. Aí entra num depoimento que o Nick Holmes do Paradise Lost deu, que ele é contra a pirataria. Porque ele falou que quanto mais menos o CD da pessoa comprar... Mas ela vai ter que. Mas o artista tem que fazer show. O que eu acho que não é ruim. Também não. Pro artista. Como assim? Eu não entendi esse ponto de vista dele aí. Ele vai falar porque é o seguinte: o custo da gravação sai do CD. Então, por exemplo, o artista ganhou $1, $1.50 pelo CD, ele vai pagar esse $1.50 pra cobrir o custo de gravação. Agora, imagina um CD que custou $1 milhão. Quanto que teve que sair, quantos CDs ele teria que vender pra pagar só com venda de CD e o dinheiro do show ficar só pra ele? Ah, é. Fora que, quando o artista faz clipe, sai também do bolso dele. A gravadora paga, mas depois o artista paga em salves prestações. Então o artista vai à falência. Nossa, eu vou abrir uma gravadora, cara. É. Cheguei a essa conclusão também. Mas eu conheço um cara que tem dono de gravadora que é honesto. Existe isso. É igual político, né? Existe um, e eu conheci, é fato venéreo isso. Tem um cara que é dono da Metal Discos, aqui em Santo André, ele tem uma gravadora. Ele faz meio a meio com o artista. Metade pra ele, metade pro artista. E vende o CD a 15 conto. 15 men on a dead man's chest, yo ho ho and a bottle of rum. Surgiu de uns 4 anos, eu acho, não lembro exatamente, depois eu coloco, eu retifico num post se precisar, a Creative Commons. É, eu sei que, eu não sei muito bem sobre ela, porque eu sei que no DeviantArt você protege a sua lei, a sua peça com isso. Se você pode escolher se ela pode ser reproduzida, se ela é para uso pessoal, para uso comercial, ela é uma lei que tem vários caminhos. Você escolhe como que você quer que fique o seu trabalho. Em caso de CD, pode ser uma coisa parecida. Você protege ela com esse selo, só que se você deixa ela, se pode ser para uso comercial, uso pessoal, se pode ser reproduzido ou não, essas coisas. É isso? Mais ou menos. Tem umas coisinhas a mais, mas a base é mais ou menos por aí. Alguém já baixou algum disco que fizesse parte do selo Creative Commons, que leva esse selo? Por exemplo, os podcasts que eu gravo, todos são pela Creative Commons. Na hora de hospedar naquele site lá, ele tem essa licença, né? Eu já vi. Eu coloco, todos os que eu hospedo, eu coloco pela Creative Commons. E eu vou explicar já por que eu coloco. Mas, inclusive, esse podcast é pela Creative Commons. Meus textos não são Creative Commons, nenhum deles, eu já aviso isso. E são plagiados até não poder mais. Tem Wikipédia, né? Não, mas Wikipédia não é plágio, é referência porque fala de onde tirou, mas eu tenho plágios mesmo, depois eu comento. Creative Commons é uma alternativa ao copyright. O DeviantArt nem sempre é Creative Commons. O que eles não produzem não é Creative Commons, é tudo com direito reservado. Não é Creative, ela não compartilha nada pela Creative Commons. Porque a Creative Commons te dá o direito de compartilhamento. Ah, tá. Que, no caso, seria usado sem fins financeiros, então. Exato. Então, por exemplo, você é um artista, ou você é um programador, e você quer compartilhar o seu programa, ou sua música, você pode, desde que você estabeleça até onde pode compartilhamento. Eu, quando gravo os podcasts, eu falo que a pessoa pode compartilhar desde que ela não altere nada e que não usufrua dele comercialmente. Mas eu não sou obrigado, eu posso escolher. Às vezes eu quero que a pessoa ganhe algum dinheiro com isso. Porque eu não acho que tudo tem que ser de graça. Alguém aqui acha que tudo que você pega tem que ser de graça? Não. Então, voltando à ideia do copyleft, que é como eles chamam a Creative Commons, que é o Czinho do copyright invertido, a ideia do Creative Commons é o compartilhamento. Só que esse compartilhamento, eu posso querer ganhar algum dinheiro com isso. Nem tudo que é Creative Commons é de graça, que fique bem claro. Só que ela não substitui a licença normal de copyright. Você ainda pode registrar sua obra e deve registrar sua obra. Só que Creative Commons é uma forma de poder fazer minha obra chegar em outros pontos, para outras pessoas, sem depender de ter que ficar assinando de papel, aquela burocracia toda que o copyright dá. Exemplo, o Nine Nails publicou, tem um disco pela Creative Commons. Olha. O Ghosts é Creative Commons todo. É inteirinho pela Creative Commons. Sabe a música do How to Destroy Angels? Sei, que é aquele clipe pegando fogo. Então, é Creative Commons a música, olha. O single. Você paga pelo iTunes, mas é Creative Commons. Entendi. O Radiohead gravou um disco pela Creative Commons. É uma alternativa. Então, se eu tenho Creative Commons para distribuição, então eu já soluciono metade dos meus problemas de copyright. E o futuro da indústria musical? Primeiro, abra seu coração e diga, tanto para RIA quanto para para PCM, o que você sente com relação a eles? Olha, eu sinto um tremendo desprezo. Verdadeiro ódio, assim, sabe? Porque são instituições que defendem unicamente os interesses das gravadoras e fazem uso de métodos terroristas, assim, sabe? Pra espalhar o medo, se assim, agem como se fossem polícias. Na verdade, não são porcaria nenhuma, né? tem poder nenhum, assim. São simplesmente um bando de engravatados, barrigudos, sentados numa cadeira que não sabem porcaria nenhuma de nada que tá acontecendo no mundo. Eles vivem assim como se, sei lá, meu, anos 50, sei lá. O que vocês imaginam que vai ser o futuro da indústria fonográfica daqui uns 10 anos, vai? Não vamos jogar para tão perto, daqui 10 anos. Vocês acham que vai acontecer o quê? Olha, é difícil, sabe? Porque se tivessem feito essa mesma pergunta 20 anos atrás, as pessoas teriam criado mil ideias, assim. Eu acredito que vai haver uma grande transformação, talvez não em 10 anos, talvez em 20 ou em 30 anos, ou mais. Mas eu acredito que talvez o CD como mídia física, assim, distribuição, esteja com os dias contados mesmo. É, no que diz respeito a downloads, eu acho que ainda é cedo para pegar um futuro distante, porque se fala muito na nuvem também, né? E dependendo de como for usada a nuvem, pode ser que acabe de vez com a pirataria, com o compartilhamento de material protegido. Porque a intenção da nuvem é que você não tenha mais nada no seu computador, né? Seria grandes servidores onde você acessaria tudo que você tem direto nessas máquinas. E dependendo da forma como isso for feita, pode ser usado simplesmente para controlar tudo. Se você tiver um MP3 armazenado ali, sem pagar direitos, de forma ilegal, você pode ser processado, pode ser deletado. Então não vai ter mais essa coisa de você ter seus arquivos guardadinhos ali no seu HD. Talvez em um futuro distante só exista a nuvem, né? Um amigo meu, ele trabalhava numa agência de turismo, mas na parte de web. Ah, o Henrique, o Mephisto. E o que aconteceu? Essas empresas de averiguar se o computador tá tudo ok, se os programas estão com licença e tal, foi nessa agência de turismo. O que acontecia? Eles tinham todos os programas certo, tudo certo, tipo, o Windows era original, os programas instalados, eles tinham licença, tudo ok. Só que um dos computadores, a menina tinha MP3. Aí melou. Porque baixou um pequeno processo para a empresa por causa dos MP3 que a menina tinha no computador. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso. Eu acho que é isso que o Father falou mesmo. O CD tá com os dias contados. Estão tentando parar com o compartilhamento, mas não vai dar não. É, ao menos que entre a nuvem mesmo, né? Da forma como eu imaginei. Que nuvem é essa? É uma forma que, assim, você não vai mais ter um HD, você não vai ter um sistema operacional instalado no seu computador. Você simplesmente vai conectar, né, a internet vai ser uma velocidade gigante, assim, você vai conectar tudo que você tem, vai estar armazenado em um servidor externo ao seu computador. Então você pode acessar da sua casa, do seu trabalho, da casa de algum amigo, você, como se estivesse acessando o seu computador. Então, nisso, as empresas, elas podem adotar essa forma de espionar tudo que você tem, ser tudo controlado. Está começando. Mas acho que isso não sai em 10 anos. Talvez no futuro mais distante. Eu lembro que mais ou menos na década de 90, mais ou menos, o pessoal já imaginava 2000 com carros voando. Sim, mas em termos de informática e internet, Aline, se você parar para pensar, em 98, 99, praticamente não existia banda larga, era todo mundo com internet discada. Hoje em dia. Mas 2012 tá próximo. então. Eu acho que tem uma expressão que eu li numa revista. Pera só um pouquinho. Todo mundo aqui escutou o cachorro dele. Ele não concorda com você. O André jogou ele pra fora, coitado. Ah, ele foi pra fora porque ele quis. Tá bom. Então, eu li uma expressão numa revista sobre os vinis. Que eles hoje, eles voltaram aqui à produção no Brasil, mas eles são considerados como uma fetichização, porque ninguém compra mais, só compra quem coleciona, quem gosta mesmo do físico. E é o que eu acredito que vai acontecer, que já está acontecendo com CDs. Aí vai ficar MP3 para todo mundo, como já tá. Agora, em relação a esse negócio de nuvem ou de proteger contra que as pessoas tenham MP3 em casa, e eu já não faço ideia como vai ser no futuro. Eu acredito que os artistas eles vão ter que começar a se acostumar com essa ideia de disponibilizar as músicas deles na internet, como faz o Nine Inch Nails, eles disponibilizam e uns cobram, outros não, né? Outros deixam de graça mesmo. Isso vai de acordo com o artista. Mas eu acho que vai nessa história de eles disponibilizarem em MP3, e o André falou que eu ia falar também, é o CD ia acabar virando uma coisa mais de fã, que quem compra, quem quer, compra. Não vai ser obrigatório, como é agora, já que tudo que você disponibiliza na internet é pirata. Eu vou pegar, falar alguns dados que eu tenho e que, se vocês forem pesquisar, vocês vão achar umas coisas assim, que são interessantes. Primeiro, o formato digital tá aí e dá para ganhar muito dinheiro com esse formato digital. Dá. É só as gravadoras que ainda não entenderam como. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui conhece o iTunes. Sim. Yes, sir. Então, o iTunes, ele, quando foi criado, aliás, primeiro quando o Jobs lançou o iPod, ninguém acreditava que a pessoa ia comprar um aparelho para ficar escutando MP3 e sair carregando por aí. Percebeu que o iPod virou o que virou hoje. Aí ele teve a ideia: por que eu não passo a vender a música diretamente para a pessoa, e a pessoa não é obrigada a adquirir o CD todo, às vezes adquire uma música só? Pra vocês terem uma ideia, o iTunes tinha previsão de faturar 3 milhões de dólares em 6 meses. Ele fez isso em 3 Nossa. dias, vendendo música pela internet. E aí alguém pode falar assim: se alguém disser, ah, mas ninguém compra música, ninguém vai pagar por uma música que pode baixar de graça. Paga. Sabe a Ivete Sangalo? Sim. Todo mundo aqui também conhece, né? Ela ganhou disco de ouro em uma música. Adivinha a forma de distribuição? Celular. Nossa. Ela conseguiu vender mais de 500 mil músicas via celular. E a pessoa paga. As pessoas, e paga caro, paga R$ 4,90 pela música pelo celular, mas paga. Olha isso. Então, quer dizer, dá para ver se você ganha muito dinheiro com música. Só que ainda as gravadoras não entenderam que não é combatendo a pirataria. É você oferecendo alguma coisa que faça com que a pessoa pague. Eu acredito aqui que qualquer um, se tivesse crédito no celular, por exemplo, saísse um single novo, sei lá, do Iron Maiden, para quem conhece e curte, pagaria R$ 4,90 de crédito no celular para baixar essa música. Eu procuraria na internet. Pagaria como muita gente paga. Ah, você não vai. Olha, vai por mim. Você paga. Primeiro porque o celular é muito mais rápido. E tá ali, é crédito. A pessoa não vê o valor do crédito da mesma forma que vê, por exemplo, o você pagar em Isso dinheiro é verdade. à vista. Por isso que você consegue vender 500 mil músicas num celular. Teve artista como a Ivete Sangalo, ganhou disco de ouro por uma É, e se música. você levar em conta a quantidade de pessoas que têm computador e que acessam no Brasil, no mundo, cara, e não são todas que com essa coisa de baixar, descompactar, procurar em servidor, o pessoal vai ali no site do artista, no site da gravadora, né? Bizarro. Exato, e outra. O que mais tem? Computador ou celular? Celular. Com certeza. Quem aqui não conhece alguém que tem pelo menos um celular? Eu em casa pelo menos tenho Eu tenho três três também. celulares. Nossa. Aparelhos. Então, eu tenho três aparelhos em casa que eu ganhei. Verdade. Então quer dizer, celular, todo mundo conhece, quase todo mundo tem. São pouquíssimas as pessoas que não têm Até celular. criança tem Pessoas celular hoje têm em dia. mais celular do que telefone fixo hoje em dia. Exato. E se você tem tanta gente com celular, você acha que as pessoas vão perder tempo procurando? Porque dependendo do que você quer, você vai ter que caçar. E você tá lá no servidor, você vai lá, dá meia dúzia de cliques e já baixou sua música. Verdade. E aí? As pessoas querem praticidade. Se o iTunes no Brasil fosse bom, eu compraria música pelo iTunes. Tem coisa que você não acha. Diga um artista que você procurou música na internet e você não achou. Eu posso citar alguns que não tem. Internet? Exatamente, tem alguns que não tem. E eu vou me ver obrigado a comprar o CD. Existe, sim. Não sei nem onde comprar o CD. Vocalista do Goodhead. Eu deixei lá eu pedi um CD, mas eu não achei. É por isso que eu pedi. Então, ninguém conseguiu achar em nenhum lugar da Foi aquele que eu internet. procurei, não foi? Foi. Pois é. Então, já começa por aí. Esse você não acha. Agora, se você encontra as músicas e você consegue comprar um CD online, sei lá, a R$ 10, você paga. É verdade. Porque não importa para você como você tem, importa é ter aquela música. Então as pessoas pagam. E muitas vezes, às vezes você quer comprar uma música só. Quantas vezes você não ouviu uma música na rádio e você queria só aquela música para deixar no seu celular? Naquele momento. É, e assim, uma pergunta sobre o iTunes. A música, quando ela é comprada, ela vem com DRM ou ela vem. Ela vem Ah, então não tem MP3, normal. DRM, então. Muita música que você vai pegar em compartilhamento é ver os caras comprando no Ah, iTunes. beleza. Pensei que ela era protegida, mas não. Não, a Apple não pode Ah, fazer tá. isso. Tá, só uma perguntinha A sobre Apple não. isso, ó, até tocando nesse assunto. Se você compra uma música pelo iTunes, aí de repente, sei lá, você perde a música, você vai ter que comprar de novo? Não. Você pode Ah, baixar tá. novamente. Porque faz parte do regulamento do iTunes, inclusive. Qualquer coisa que você compre pelo iTunes, você tem o direito de baixar de novo, caso você perca. Se a loja que te vendeu, porque na verdade o iTunes ele só junta. Porque são vários produtores. Se a produtora te cobra de novo, eles são retirados do Nossa. iTunes. Isso é regulamento deles mesmo, né? Regulamento interno do iTunes. Para você poder vender no iTunes, tem que ser assim. Aí uma porcentagem vai para a Apple e uma porcentagem vai para você. E me parece que você fica com a porcentagem um pouquinho maior. Porque é hospedado no site do iTunes. Eles dão todo o suporte. Não, nunca fica offline. Tem uma série de coisas. O que você pode cobrar é quando você pega coisas que não são música, por exemplo, você quer uma atualização de programa. Atualização você pode cobrar. Não tem problema nenhum. Mas o programa em si, se você. Inclusive, por exemplo, se eu baixei uma música, eu comprei uma música agora, eu deletei e quero baixar de novo, eu tenho esse direito. Que, aliás, aí fazendo um adendo ao Metal, que ele tem uma certa raiva do pessoal da Apple. Ele fala que, porque quando você pega o iPod, ele conta quantas vezes você escutou determinada música, quantas vezes você abriu um determinado documento. O iTunes, ele só é ruim para livro. Para música, ele é muito melhor do que às vezes você comprar em site. Ele é muito melhor, porque te dá segurança. E a música é sempre de 192 para Olha. cima. Você nunca compra música abaixo disso, é proibido pelo iTunes. Interessante. Então, pensa que às vezes você quer um determinado artista e não importa a forma como você vai achar. Você acaba pagando mesmo. Pra você ter uma ideia, europeu compra muita música. E uma outra alternativa que eu vejo é doação para artista. Vocês devem lembrar daquele site na qual você se cadastra, as pessoas vão te dando dinheiro até você completar 100 mil para produzir o Olha. CD. Achei uma coisa assim. Tem uma Teve banda que uma. fez isso, que agora Desculpa me fu te cortar, mas teve. que me fugiu o nome Teve agora. um. Não sei Fala. se foi o Radiohead que fez isso. Não lembro que banda que fez. Que assim, eles lançaram o CD deles pela internet e tinha opção. É, quantos que você acha que vale esse CD? Aí você pagava quanto que você achava que era. Ah, eu vi também. Sim, então, o Radiohead também fez isso. O Suicide by Suicide aqui no Brasil disponibilizou todas as músicas e fez isso. Porque a tendência, não adianta nada você cobrar hoje pelo CD. Tanto que essa de doação não pode ser considerada de pirataria. Que aí entra naquele caso do pessoal que foi preso porque estava ganhando dinheiro em cima do site. Não é bem assim. É que juiz às vezes é meio filho da puta. Fader, por exemplo, você sabe que qualquer compartilhamento, teoricamente, você poderia ser preso. Teoricamente. Certo. Mas aí, mesmo que agora propaganda não tá sendo em cima de um, você não tá oferecendo nada em troca daquela propaganda. A propaganda tá vindo pelo acesso. E isso não pode ser, você não tá ganhando dinheiro em cima do produto que tá ali do download. A pessoa pode estar entrou na página porque foi no mecanismo de busca e clicou ali. Então você pode ter certeza que isso daí vai ser que nem as prisões dos Estados Unidos, não derem nada. É verdade. Nenhum juiz condenou ninguém que foi preso. E aí, os dados da pirataria, da dita pirataria. Lembra quando o Jim Sobre postou a isso que você notícia falou de quando. agora, é o cara que do Séries Brasil, ele foi preso afinal, porque ele tinha mídia em casa ou porque ele estava pirateando? Então, isso que não ficou claro. Porque teoricamente, se eu pego um disco e o reproduzo para mim, eu tenho esse direito, sabia? Tá, então você tem a mídia em Além casa. Porque, por exemplo, vamos supor que eu comprei uma música online. Se eu gravar em CD, eles não podem me prender. É para uso próprio, não é? E aí entra um caso interessante. Teve um DJ nos Estados Unidos, foi às vezes na Inglaterra, que ele foi preso. Nossa. Por quê? Porque pegaram o notebook dele no meio do evento e tinha um monte de MP3. Detalhe, ele tinha pago o MP3. Nossa. Sacanagem. Ele comprou as músicas pelo iTunes. Olha. E ele tem o direito de usá-las para trabalho. Ele comprou para o Eu não tinha trabalho mídia dele. em casa, então. Exatamente. É a mesma coisa de você comprar um disco e trabalhar. Exato, é a mesma coisa. Só que você não tem um disco ali que você só tem as MP3. Apreenderam o notebook dele, o cara teve que pagar fiança para reaver os materiais dele. Deu um processo feio isso. Isso se chama hipocrisia, isso se chama É falta muita do que hipocrisia. fazer. Ridículo. Ridículo. E pior que lá fora é assim: se DJ vai tocar e não tem a cópia física ou não comprou via internet, ele é preso. Exato. E aí tem um problema maior nisso. É isso que eu vejo o futuro da indústria musical. Vai ter problemas com aquela coisa de copyright? Vai. Vai ter problemas até hoje. Enquanto a gravadora não mudar o formato, não mudar o formato de distribuição e não pensar em formas diferentes de como atrair o público, ele vai continuar perdendo. A RIA teve um prejuízo danado. Gastou-se muito dinheiro, as gravadoras gastaram muito dinheiro, aliás. Pra você não condenar quase ninguém. Pra você ter bem menos que um décimo. Pode ter certeza que a PCM vai estar na mesma situação. Eu não tenho os números, porque não foram divulgados ainda, mas eu chuto que não vai estar muito longe dos 200 mil reais já gastos, porque você tem que gastar com pessoa que vai ficar o tempo inteiro online procurando fontes, vai ter que gastar com processo, porque esses processos custam dinheiro para serem abertos. Então, no lugar de eles pegar esse dinheiro e procurar fazer uma loja tipo iTunes, que foi uma coisa que deu certo, ou fazer que nem as empresas de celular, que, por exemplo, você já viu a PCM cair de pau em cima de gente que distribui conteúdo de artista nacional? Olha, eu não me lembro. Eu não conheço nenhum caso. Então, e artista nacional, o que que eles fazem? Faz acordo com o operador de telefone, com rede de televisão. Para quê? Para que o conteúdo dele possa ser vendido de outras formas. Então, eu sou a favor de distribuição, sim. Isso eu sou a favor. Inclusive, tem um artista na Rússia chamado Senmuff, que o cara tem mais de 40 discos gravados. Ele deixa tudo de graça para você baixar. E se você quer o CD, você manda um e-mail, ele faz um CD só para você e te Olha. envia. Então, assim, você é a favor de quando a distribuição vem direto do artista. Quando a distribuição é feita por uma outra pessoa que não seja o artista, aí é pirataria. Não, eu, na verdade, você tem pessoas que distribuem pelos artistas, tem os Netlabels, por exemplo. Netlabel, como o Jamendo, que é o maior Netlabel do mundo, tem coisas muito legais que você pode pegar. Então, eu sou a favor, na verdade, do seguinte, da distribuição. Se vai ser paga ou não, já é outra história. Mas eu sou a favor da distribuição e desde que ela seja justa. Mas é justa para quem? É justa para o artista ou justo para a gente? Porque parece que quem é o grande vilão dessa história é a gravadora que tá roubando a gente pela quantidade de dinheiro que eles cobram para um CD. E o artista E também eles pelo estão retorno roubando. que dá pro artista. Porque, na verdade, se você pagasse R$ 60 num CD e esses 60 fosse pro artista, uma parte. Vai, você pagou R$ 60, mas soubesse que R$ 60, uns 20 foi pro artista, tudo bem. Mas não, o artista não chega a ver nem metade disso, nem um Nem décimo você disso. disse que a Então. gente compra, não é o CD, compra a obra do artista, né? Só que ele não ganha nada por Exato, isso, e você. praticamente. Então, e é isso que eu tô falando. No fim das contas, o que era para você pagar pelo direito de ter uma cópia autorizada da obra do artista, você acaba, na verdade, pagando muito mais do que isso, e não é justo. Então, eu sou a favor, pelo menos para um futuro, isso vai virar regra, de que você tenha uma distribuição que seja tão benéfica para o artista quanto para a gente. A gente também tem o direito de pagar algo que esteja dentro da nossa realidade. Eu não acho que R$ 1 por música seja fora da nossa realidade. Até porque a gente gasta muito mais do que isso com besteira. Às vezes, e a gente sabe que aquele R$ 1 vai estar ajudando o nosso artista favorito. Ou se a gente não está pagando pela música, mas a gente sabe que adquirindo e conhecendo, o dia que eu quiser ir no show, eu sei que vai ter público. Então eu sou a favor da distribuição. Como ela se dá? Não importa. Mas não restringir o acesso, não tornar o CD aquela coisa de elite. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu não sei quanto a vocês, mas eu penso Uma assim. coisa interessante que eu li também, falei esses dias falando sobre isso, né, sobre CDs na internet e downloads, foi uma pessoa que está falando de CDs assim que não existe mais, assim, está fora de catálogo. Você não tem como conseguir esse CD. Se você for na gravadora, não existe mais, loja nenhuma tem CD em estoque, simplesmente virou lenda, assim, e os downloads você acaba conseguindo. Então, se a gravadora não disponibiliza, se o artista não disponibiliza, se não existe nenhum lugar, qual é o mal de você compartilhar isso, né? Você vai estar divulgando o artista. Exato, e é isso que eu sou a favor, no fim das contas, de mostrar que nós não temos mão de gancho, né? Nada disso. Só que enquanto a coisa não continuar, enquanto a coisa continuar cara, enquanto continuar essa opressão toda, vão sumir 10 para nascer 1.000 distribuidores de conteúdo. Porque distribuição tá aí. Alguém quer fazer alguma consideração final? Eu vou continuar baixando música. Ah, só uma coisinha, já que você perguntou, sobre videoclipes, acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa, porque é a propriedade da gravadora. E uma. Gravadora? Ah, só uma coisinha. Você paga super caro em CDs de gravador e a gravação não é boa. A qualidade da música é terrível. É bom. Você acha um MP3 com uma qualidade superior, de graça, entre aspas, né? E quando você compra um CD, às vezes você paga R$ 40 num CD com a qualidade da música horrorosa. Isso é tanto com CD quanto filmes, essas coisas. Enfim. Eu só diria pro Fader se livrar das mídias que ele tem em casa, porque se te pegarem, você tá ferrado. É isso. Olha, se pegarem suas mídias, Father, você sabe o Eu que você não vai ter tenho que mídia fazer. aqui. Se alguém vier, que você vai achar CD original e DVD original. Ah, mas você tem backup, É, né? tem os backups. E você sabe que backup te compromete, né? Que pra não te caguetar, tem que rolar um por fora, né? E não vai Nossa! rolar. Ele me desmaiou. Falando nisso, se você tem o produto original, certo? Você tem o CD. Você ripa esse CD para MP3 para uso pessoal. Isso é contra as regras? É contra a lei? Se você não tem, não lucra com isso? Não, porque é seu. É que a gente chama de cópia de segurança. Eu posso, qualquer coisa que eu compro, eu tenho o direito de fazer uma cópia de segurança. Ah, então o Fader tá sujo, Exemplo. porque no Music Ground ele tem mais prejuízo que lucro. Pois é. Ah, mas veja bem, não importa se ele não está ganhando nada. O tal fato de ele estar distribuindo, o pessoal já coloca um monte de empecilhos. O que impede, muitas vezes, de fazer alguma ação concreta, é que existem coisas como materialidade. Ele, por exemplo, se o Fader. E isso que é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Se o Fader vendesse qualquer produto do fórum, com a marca do fórum, aí seria complicado. Olha, Nesse caso que você. pode falar. Vou até parar com a ideia das camisetas, então, do camisetas MG. É. Porque tem esse problema. Não, isso é... Parece que não, mas... É, eu já vi sites internacionais com problemas justamente por isso. E aí, para encerrar o programa, eu só quero fazer um comentário para vocês verem como que o negócio de distribuição de conteúdo pode dar certo. Ninguém é, quantos sites de distribuição de conteúdo vocês conhecem? Eu conheço, por exemplo, o Bunaut, o Torrents.ru. Tem na Rússia o Sintema. Você sabia que o Sintema organiza festival de banda? Eu conheci esse Sintema há umas 2 semanas, eu não conhecia. Eu conhecia já. Então, o Sintema organiza festival de banda. E é um blog de Wares. Olha só, meu. Então, quer dizer, e eles deixaram bem claro que a ideia é sempre divulgação. Então, quem sabe o Father não pode organizar também um festival Music Ground? Vai saber. Já pensou? Se o Fader ficar rico. Se o Fader passar essa ideia que o Music Ground é divulgação também, né? Verdade. É, então. Né, que na verdade tem coisas que precisam mudar. E no... O Sintema ele trabalha num esquema diferente. Quem já frequentou o Sintema sabe que ele tem muita coisa, mas ele não distribui da mesma maneira que o Music Ground distribui. Não. Não. Ele é, tem outro, é diferente. Quando o artista pede, ele já vai e tira. Eles não têm problema com empresas assim, porque qualquer reclamação eles tiram. Tá. Reclamação eles tiram e eles agora têm um net label. Olha. Voltado para isso. Então, a gente ficou com mais um Groundcast. Eu sei que o Fader vai ter que já preparar a vaselina, né? Porque ele vai virar a menininha da prisão. Eu, né? Tô tranquilo, cara. É, tá, tem que ter tranquilo, senão não entra mais. Então, para entrar é mais difícil, uma coisa que eu achei, né, muito engraçado na reportagem do Brasil Séries foi falarem que ficaram 3 anos investigando, ou 1 ano, se não me engano. Acho que foram 3 anos de investigação para chegar nos donos do Brasil Séries. Eu pensei, nossa, mas eles são muito incompetentes, né? Porque pra demora 3 anos para chegar em alguém. No meu caso, você digita lá Gothic Ground, simplesmente vai ter meu telefone, RG, CPF. É porque, na verdade, isso faz parte dos Father Facts. Se existe um pornô, o Father tem. Podíamos começar isso, fazer os Father Facts. Afinal de contas, o Father, você falou em um pornô, se ele não achar, ele com sabe certeza. Quem tem. O Di, né? Aprendiz do Di. Do fórum. Não, não, na verdade foi você que ensinou ele. É que você não quer falar, mas você que ensinou. Não, quem achou o papacu, então? Oh. Meu irmão, não fui eu.